Começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Com um episódio que vai te ensinar que dinheiro não traz... Não, com um episódio que vai te ensinar que dinheiro traz felicidades... Ô, caralho. Traz felicidades ao caralho, né? Deixa assim, tá não, bom. Também. Com... também. Você coloca a camisinha blindada. Com um episódio que vai te ensinar que dinheiro não traz felicidade. Manda buscar de helicóptero. Um episódio totalmente rentável, diria, senhor José Ferreira. Rentável. Vai render muita... Vai render o quê? Vai render nada. Vai... Olha, eu vou falar a verdade. Vocês não vão ganhar porra nenhuma com isso. Se eu fosse, eu desligava agora. E pelo menos não perde seu tempo, né, cara? Porque tempo é dinheiro. Não, né? Perde seu tempo, vai trabalhar, filha da puta. Ai, Miss Money. Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar sobre a vida dos milionários, as excentricidades, as loucuras e as putarias também, né, cara? Porque temos propriedade de falar. Aqui é todo mundo milionário. Ah, oh. Todo mundo milionário. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Agenor. Aqui é o Nicolau. Agenor. Aqui é o Agenor. Agenor. A garganta, ele tá cheio de catarro, cara. Dá pra escutar, tipo... Dá pra escutar, tipo... Sabe quando tem uma bolinha, assim? Pelo amor de Deus. Não, não precisa, o Zé. É o Zé aqui do meu lado. Aqui é o Zé. Nor. A Zé Nor. E aqui é o Alemão. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta. I am Tosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. E-mails, Alemão! Opa, estamos aí, vamos ver o que tem pra hoje. Estamos de volta. Isso, depois do episódio de 2 anos, já temos quase 3 anos. Porra! É o próximo episódio, agora 2 anos e 6 meses, gente. Vai ser Tosco Chanchada anual, então, né? Vai, a gente vai fazer só episódio de aniversário, agora. Com 10 minutos ainda, né? É, só vai ter leitura de e-mail, agora. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, Alemão, nos e-mails do último episódio, episódio de aniversário, é que a galera que ouviu, assim, eu acho que muitos não sabem, mas o pessoal que participou foi guerreiro, cara. Foi, demorou mais de quantas horas? 4 horas, cara? Foi mais de 4 horas, muita gente ficou aguardando no chat aí pra poder participar. Então, praticamente aí, todo episódio só rolou porque essa galera conseguiu manter aí e segurar a onda, cara, todo esse tempo. Exatamente, se um dia vocês vierem pra Marília aqui, pode ter certeza que aqui é Marília. Vai pagar uma pra gente, né, cara? Vai, um box, né? Aí, irmão, participações aí de... Eu não participei de porra nenhuma, cara. Ninguém me chama, meu. Ah, é, né? Fiz uma erga. O Boris Depré me chamou. Pô, Leon, vamos participar lá. Eu falei, vamos. Ah, mas tem que ser o seu Nonô. Eu falei, então foda-se. Senhor Nonô, o que o senhor acha disso? Eu acho o caralho, entendeu? É o caralho isso aí. Participação minha lá no Radiofobia de número 60, falando sobre os pais aí, né, que fazem podcast, né, cara? Não, você tá falando dos filhos, você era o pai. Então, sobre o assunto era os podcasters, né? Olha que nome feio, né, cara? Feio. Ideia de quem, né? Como é que é o nome do cara mesmo? Não conheço. Você sabe que o Léo ficou bravo com isso, né, cara? Você viu, né? Ele ficou nervoso. Ninguém pode não conhecer ele, né? Afinal de contas, como você aí, né, que ouve o podcast, não conhece o Radiofobia e não conhece o senhor Léo Lopes, o gerente, né, cara? Então, cara, entra lá, ó, www... Como é que é? Léo ficou muito nervoso porque eu falei que quem diabos era o Léo do Radiofobia, ele ficou bravo. Então olha, agora aí, ele não perde a oportunidade. Onde ele viver no Twitter, no episódio que ele tá gravando, ele trola mesmo. Manda um beijinho pra ele, cara. Léo. Léo o quê mesmo? Léo, você mora no nosso corações. Léo, Léo. Que bosta! Mais uma novidade no mundo dos podcasts, senhor Alemão. Manda. Não é um podcast em específico, mas é um wiki. Oh, yeah. Você sabe o que é um wiki, Alemão? Wiki? É, o wiki, não quick. Ah, achei que era aquele bebida alcoólica. Wiki. Pra quem não sabe aí, Eduardo Salles e Lúcio lá do Papo de Gordo, né? Estão aí agora com uma nova empreitada, que é o Wikicast. No Wikicast você encontra todas as informações sobre os podcasts, os integrantes, a história dos podcasts e algumas cositas más ali. É. Vale a pena conferir. Inclusive, link aí abaixo no post, pra ficar mais fácil pros preguiçosos, né? É, tem até o Tosso Chanchada lá. Pois é, cara. Tem coisa boa também lá. Precisamos cadastrar aí algumas informações sobre os integrantes dessa bagaça aqui, mas em breve, maiores atualizações lá, beleza? Firmou. Fashion Funk, Alemão. Opa, existe ainda? Existe. É isso aí, em breve o Fashion Funk está de volta, perna. Olha aí, hein? E com grandes novidades que eu não vou falar. Você vai falar? Não, não posso. Nem posso, né, cara? Não, não pode. Porque nem vai posso. Ser surpresa. Olha aí, hein? Você não perde por esperar. É, muita gente pede pra gente voltar com o Fashion Funk. Mentira, duas pessoas no máximo. Como fui eu, inclusive. Olha aí. É, então a gente vai fazer um negócio supimpa, esperem. Aguarde, aguarde. Mensagem de voz, Alemão. Opa, de quem que é, perna? Recebemos uma mensagem de voz aqui do... Um cara com um nick desse. O que esperar de um cara que tem um nick de El Piru Marvado? Nada, né? El Piru Marvado é um veterano lá do chat. Ele que vive cantando a grida aí, mas a grida sabe que não cai nesses negócios. Falou em peru, né? A grida quer saber. Do peru sarado, né? O marvado não interessa, né, cara? Ela falou que gosta do marvado, mas o bom é que é bom, mano. O bom é bom, deixa pra lá, né? Bom, curtam aí a mensagem desse miserável. Ele tem nome de verdade, velho? Cara, tem sim. Vamos olhar aqui nos nossos arquivos aqui do Tosco Chanchada. É. O nome desse cabra é Fernando Souza. Ah, bem pior do que peru marvado. É por isso que ele tem esse apelido. Não, e pior ainda vai ser a mensagem que você vai ouvir agora. É, não sei de onde vem tanta animação. Ei, aqui é o... @ é o peru malvado do Twitter. Queria dizer aí pro Alemonildes, pro Perna aí, galera do Tosco, a Grida, mandar um salve aí e dizer que vocês destroem o meu dia ouvindo o Tosco Chanchada. É muito engraçado, velho. Parabéns aí a vocês e que vocês se fodam. Tchau. É isso, essa foi a mensagem de Peru Marvado diretamente do velório. E antes tarde que mais tarde, Farrazine número 22, do nosso amigo Kio Caio César. Olha aí, hein? Se você ainda não conhece o Farrazine, eu espero que você, né, morra. Se cure dessa cabacice, né? É, morra logo. Pare de andar de saveiro e vai ler o Farrazine número 22, que está muito bom, beleza? Beleza. Agradecer também, Alemão, a toda a galera que comentou no episódio de número 48. Que foi de aniversário. De aniversário. De 2 anos. E a gente não vai falar o nome de todo mundo aqui, mas eu queria deixar um recado pra toda a galera que comenta no Tosco Chanchada, que a gente vai tentar, a partir desse episódio, fazer algo diferente. A gente vai responder ao feedback dos ouvintes que comentam diretamente nos comentários. Isso, aí o Perna fala a gente, isso aí é uma indireta, já pra ver se a gente participa também, porque é só ele que comenta. É, todo mundo aí tem que comentar e responder aí, e tentar fazer o que tá rolando, né? Porque rolou uma putaria aí no episódio, aí nos comentários, né? É, o Cavaço agora tem cara aqui, saiu briga até. É, então, a galera querendo um trollar o outro e tal, é pra isso que os comentários servem. É isso mesmo. Beleza? Beleza. Vamos pros e-mails então, Alemão? Não. Um e-mail de um xará aí, Alemão. Opa, Perna Paranhos, né? Temos um e-mail do Anderson Paranhos, de 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Solteiro, né? Rapaz, eu desconfio que boa parte dos nossos ouvintes estão aí na casa dos 30 aos 35 anos, cara. Ah, vai ter uma molecada também, uns 15 aí, até uns 17. 7, 18, que também ouve, eu acho. Essa aí é a juventude perdida, né? É melhor ouvir podcast do que dar o cu, né, cara? Puta que pariu, né, cara? Será que tem alguém, Alemão? E ouve podcast dando o cu? Eu tava pensando nisso agora. Cara, será que tem? Acho que tem, cara. Eu conheço um monte de podcasters que dão o cu. Cara, aquele lado da Bahia, cara. Aí, lá em Curitiba, né? Um monte, cara. Aquele, o da Bahia que você fala é o Setorinho, é isso? É, sei mesmo. Ih, caralho. Tem vários, cara. Ixi. Puta que pariu. É o lado negro, né, cara? O lado que ninguém fala, né? Você aí que ouve o Tosco Chanchada aí dando o brioco, mande aí um depoimento pra nós aí de qual é a sensação, né, de soltar aí a rosqueta aí ouvindo então, um podcast de tão boa qualidade quanto o nosso, né? Pois é. Quando começou essa conversa, né? Sei lá. Mas enfim, Alemão. O que que o Anderson Paranhos de 30... É Paranhos mesmo, é Paranhos de 30 anos, Guarulhos, São Paulo, diz aí. Bom, ele diz: olá, Toscos. Conheci o Tosco Chanchada há pouco tempo e estou ouvindo vários programas seguidos. É um daqueles loucos, né? Uhum. Ao ouvir o episódio 33 sobre Jesus... Nossa, né? Foi um episódio que faz pouco tempo que lançou, né? Episódio polêmico, né? É. Nossa, isso não, cara. Eu tenho um mod disso, por favor. Deixa eu abrir um parente aqui, vai. Eu tenho um mod disso, cara. Principalmente quando o Panda fala. Quando o Panda fala, tem mais ódio, não sei por quê. Aliás, mande um abraço pro Panda, né? Eu quero que ele morra. Não, mas... Cara, eu lembrei do Panda esses dias, eu tava no mercado, né? Aí tava lá, comprei uma dúzia de laranja, comprei leite e um DeLorean. Comprei um DeLorean, eu vi um DeLorean lá no... Um carrinho. Hot Wheels lá, comprei. Falei, eu vou comprar. Aí eu fiquei com mó vergonha depois, mas eu comprei. Aí eu falei pro Pampa, comprei um DeLorean. Ah, você já comprou o Batmóvel? Eu falei, não, cara, não sou cabaço. Eu comprei o DeLorean só. Não, mas assim, eu sei que todos os ouvintes estão esperando, né? Porque quando ouve falar Panda, que eu acho que para tudo, a galera chama os pais, né? Pra perto do... Era isso que você ia falar? Tirem as crianças da sala, né? Tá que pariu. Vai, segue. O que ele diz, irmão? Ao ouvir o episódio 33 sobre Jesus, quando vocês falam sobre Barrabás, lembrei do filme Paixão de Cristo. Assisti o mesmo com alguns amigos e quando Barrabás aparece no momento da escolha, onde Pôncio Pilatos lava suas mãos, um amigo comentou: Barrabás, o primeiro corintiano. É verdade. Cara, faz sentido, né? Esse e-mail foi somente para este comentário e pedir que vocês continuem com um ótimo trabalho. Olha aí, gente mentiroso nesse mundo, hein, cara? Nossa. Com certeza o Tosco está no meu top 3 de podcast e olha que eu escuto vários. Você viu? Que beleza, não? É. É beleza, cara. Parente. Deve ser truta, né, cara? Um nome bonito desse, né? Só parente que fala bem. Alemão, mande um recado aí para Anderson Paranhos. Anderson, caralho! Ângelo, caralho! Tá porra. Vai, morre logo, viado. Viadão do caralho. Pau no cu. Xingar os olhos de pau no cu. É muito velho, né, cara? pau no cu. Ei. Chegou também um e-mail de Lucas Lattes, alemão. Vai no Mordes. Nossa, de novo, muito né? ruim, né, cara? É, coitado dele. E aí, que ele diz? Ele diz aí. Pessoal, parabéns pelos 2 anos de tosquices e que o site podcast continue sempre tosco como sempre foi. Pô, a gente sempre foi tosco, cara. Não, nunca foi. Né? Nunca seramos. Seramos. Nunca seramos. Nunca seramos, né? É. Eu não passei vergonha ainda escutando o podcast de vocês em público, mas certeza que se eu escutasse, passaria. Fiquei chocado com a morte do retardado. Ixi, ele também, seu Nonô. Quem? Inclusive, ele fala assim, coitado do seu Nonô. Aí ele até sugere aqui, ele fala assim, e agora, quem ficará no lugar dele? Seria o Paulão? Paulão foi um caos brasileiro, né? É. Não. Lucas. Lucas Mias. Eita porra. Lucas, vou xingar ele de um xingamento. Ô Lucas, cuzão. Cuzão também é muito velho, xingador de cuzão. Eu tenho que falar, é modernoso agora, tem que falar assim, o quê? Big Ass? Mega Boga. Mega Boga da porra. Ai, cara. Pra mim é o que faz mais sentido, cara. É, mas enfim, né? Deve ser um regionalismo, sei lá. É. Parabéns, pessoal. Feliz aniversário. Abraços. É isso aí, Lucas Lattes. Valeu, Lucas. Fica ligadinho no Tosco Chanchada. E o que, alemão? Morre. Recebemos também um e-mail de um ouvinte aqui do... Esse é dos veteranos mesmo, hein? Recebemos e-mail de Markelison Mustacha. Mas que pariu, né, cara? É igual pispaço. Cicletes. De perfil. O que, que ele diz aí, alemão? Ele diz, fala boiolada do Tosco Chanchandado, um monte de coisa. Nossa senhora. Voltei aí, depois de muito tempo, a Wade... Já a Wade... A Wade de Petrópolis, né, cara? É, Gil Brother. Ela puta! Em primeiro lugar, eu queria parabenizar pelo aniversário de 3 anos. Quem está mais perto? Olha que filha da puta. É, é verdade. Mas ele tem razão. Os últimos episódios foram muito bons, mas meu preferido é o Disque 011-1406 e Peça Tosco Chanchado. Na parte do CD do Maguila. Maguila e os Malocos. Como é que seria, alemão? A venda do CD. Seu Nonô anunciando a venda do CD do Maguila e os Malocos. Aqui, ó. Quem tá aí? Quem tá chamando aí na frente? Aqui agora eu vou vender aqui esse negócio. Que é de uma pessoa, o Maguilo. Maguilo lançou um CD. Maguilo e os Malocas. Canta aí, Maguilo. Chegando sem imitar o Maguilo, que tá igual, né? Tem que imitar longe. Bom, abraço pra vocês, cabaço, e um recado pro Perna. Perna vai editar. Hashtag Perna vai editar. É isso aí, Markelison, aquele abraço. E pra você que deseja fazer igual o Markelison, nosso ouvinte veterano, e mandar um e-mail pra gente aqui, né? Fazendo críticas, sugestões e comentando sobre o episódio, como é que faz, alemão? Você. Putz. Você manda um e-mail para email@toscochanchada.com. Se quiser, né? Siga-nos. Se quiser, né? Se quiser. Não é obrigado. Siga-nos no Twitter. Isso. Né? Tem a lista aí no post. Tem. Eu mudou, hein, Perna? Esquece de mudar lá, hein? Toda hora eu mudo mesmo. Tem também... É verdade. Todo dia mudou, eu mudo, né? Todo dia. Seu fresco. O Torinho vai falar que você é cabaço. Legal, cara, do Twitter. Cada episódio que sai do Tosco Chanchada, eu ganho tipo uns 20 seguidores. Olha aí, hein? Aí fica um mês sem sair, eu perco 90. Então, né? Tá no lucro, então, é, né, cara? Eu tô com 13 lá. Olha aí que beleza. É. Se quiser também, estamos com o perfil do Tosco Chanchada lá naquela porcaria chamada Facebook. Nossa, eu não sei mexer naquilo. Aqui não é uma bosta. Eu não sei nem entrar lá. Você vê, né? Que... Você pede CPF pra entrar. E agora tem o Google Mais também, né? Google Plus. É Google Plus ou Google Mais? Eu falo Google Mais. Não sei, eu sei que eu acabei de entrar lá, só tem a grida, minha amiga. Ah, é? Eu nem entrei naquela porra e depois do Google Wave, assim, que a gente usava bastante, nem tô muito animado, assim, pra essas novidades do Google aí. É, tem que sair da internet um pouco também. No mais, nada mais. É o de sempre, né? Vamos que vamos? Vamos nessa aí. Porque o episódio hoje vai ensinar você a encher o bolso. É. Só não sei do quê. Encher o cu de dinheiro, né, cara? Aquele abraço, galera. Vai, Nelson. Fui! Cusão! Olá, ouvintes de todos os cantos dessa galáxia tosca! Eu sou Paulo Elache. Eu sou o Toninho. Nós somos Locutos of Pod. Somos do Pod Especular Podcast e somos ouvintes do Tosco Chanchada. Tosco Chanchada, o que é isso? Marco, que Marco? Ô Toninho, dá um tempo aí, cara. Fica falando, parece maluco. Maluco? Eu? Você que fala sozinho e eu que sou maluco? Cabaço. O que é cabaço? Pessoal, dá um tempo aí, vamos terminar essa gravação aqui. É o seguinte, todo mundo aí, valeu pessoal por citarem o Pode Especular no episódio 48 de 2 anos do Tosco Chanchada. Corrigindo, 2 anos, 2 meses e 17 dias. Ah, é cabaço mesmo. E o episódio ficou muito legal, não foi, Toninho? Não sei, só escutei até os primeiros 8 minutos. Fizeram a citação ao Pode Especular e... Pra que eu ouvi o resto? Puta que pariu, Toninho, mas tu é um cabaço mesmo, hein? Ah, toma no cu. Bom, pessoal, valeu mesmo pela citação, o programa foi muito bom e continuamos assim, escutando o Tosco Chanchado. Cabaço! Abração! Abração! Abração em quem? Esse é cabaço! Esse é cabaço! Cabaço o quê, porra? Marco! Ah, toma no cu! Milionário todo mundo quer ser, mas existem desvantagens em ser milionário, cara? Ó, oh, é... Não, é... Eu acho que não tem, não. Não. Não é desvantagem. Não, é. Mas se você for... Não. Não, isso não dá, porque se for pobre você não consegue fazer. Verdade. Não tem. Ah, já sei. Não é também, cara. Acorda o velho aí, vê se ele sabe de alguma coisa. Chegou! Quem veio? O quê? Quem tá falando? O senhor não. O senhor que é um cara, né, de posses aí, né, cheio de... É, onde eu paro, formo uma poça de mijo. Não, eu acho que uma das vantagens de ser milionário, bilionário, é que você fica muito visado, né, cara? Seja por mulheres, filhas da puta, ou sequestradores, filhos da puta. Qualquer espécie de filha da puta quer dar uma de filha da puta pra cima de você, né, cara? Exemplifica, fazendo favor, pra ver se faz sentido o raciocínio. Vamos supor, eu aqui hoje, saio daqui, chego lá em casa, tô com um bilhete premiado da Mega Sena. Aí tá lá, saindo fantástico. Morador de Marília ganha na Mega Sena. Esse é o Cid Moreira falando. Morador de Marília... Parece um morre diabo, mano. É, eu se demorei com o Gil Gomes, né, cara? Interesse pra você, palhaço. Amanhã eu tô com 2 acompanhantes de luxo e uma Ferrari, velho. Lá em Moscou, né? Só se você for burro. Por quê? Por quê? Porra, se você ganha uma bolada numa Mega Sena, qualquer lugar que não, seja... Não, peraí, bolada não, dinheiro, porra. Você ganha uma puta grana em algum lugar, cara. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar quieto no teu canto, cara. Você não pode ostentar isso logo de cara. É, você fica no canto igual um autista, assim, batendo a cabeça. Em posição fetal. Qual é a graça? Então isso é uma desvantagem, velho. Você tem que ficar no seu canto. É, você fica autista. Pronto, acabou, assunto ganho. Fim, fim. Pim. Não, porque se você for um cara inteligente, o que você vai fazer? A partir do momento que você ganha dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é investir, pra fazer aquilo crescer um pouco. É ao mesmo tempo que você consegue se manter escondido. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando que tem que fazer um investimento pra aquilo crescer um pouco, é isso? É, essa cirurgia de prótese peniana. Ah, né? Tá. Tá bom, prossiga, José. O Perna já foi milionário de... Ele gastou toda a fortuna dele nessa prótese. O Perna investiu... Só pra entender o raciocínio. Poupança, né, cara? Só lá dos outros, né? Ele mandou blindar o pau dele, né, cara? Nylon, José, nylon. Por que o nylon? É uma das frases de cabaço que a gente falou, né? Nylon. Por exemplo, você falou que a pessoa perde a privacidade. Como assim a pessoa perde a privacidade? Porque milionários são excêntricos e gostam de fazer umas casas de vidro. É, meu, se for pra continuar pobre, eu fico lá em casa sem ganhar na Mega Sena, porra. Vou ganhar e não vou poder gastar automaticamente uma Ferrari e um monte de puta. Não, é porque talvez você tenha pensado pequeno, talvez você não tenha pensado como um milionário. Não, as putas vão ser da hora mesmo, velho. Não tô falando disso. Você falou assim, pô, se eu for milionário, por exemplo, eu não vou poder ir no barzinho aqui em Marília, é um barzinho qualquer que eu gosto de ir. Pô, se você for milionário, cara, cara. Você vai poder comprar o bar pra você. Tá, não, mas eu não quero comprar. Eu quero ir. Porque eu sou milionário, eu posso fazer qualquer coisa. Ah, eu não quero ir, não. Eu quero o PlayStation 3, cara. Tá bom. Tem uns loucos muito mais. Tá bom, aí você vai nessa porra desse barzinho, você pode ser avisado. Alguém pode marcar seus passos, essas coisas, velho. Riscar sua Ferrari, né? Sem contar que dinheiro atrai filhos da puta, né, cara? Não, sim, mas o que eu tô querendo dizer é que você não tá conseguindo pensar como um milionário. Porque o milionário, a última coisa que ele vai querer fazer é ir num barzinho muito do meia boca aqui em Marília, cara. Ah, eu não sei. Daí eu não sei. Eu, se eu fosse, cara, milionário, eu ia querer fazer qualquer coisa, velho. Por exemplo, tudo. Digamos que tem um bar que se chama aqui em Marília, um bar que se chama, por exemplo, Amsterdã. Que é um bar rock, assim, meia boca, dá uma galera meio estranha, não sei o quê. Por exemplo, porra, eu não vou querer ir pro bar Amsterdã. Eu vou pra um bar lá em Amsterdã, porra. Foi o que aconteceu comigo. Você entendeu? Esses dias que eu fui no Paraguai buscar muamba. Que bicheiro. Eu tava dentro de uma loja lá e fui passar o cartão de crédito. O cara falou, deu 1.500.000 guaranis. Aí aquele monte de índios saindo atrás da banca, cara, assim. E o cara era brasileiro. Ele falou, imagina se você tivesse isso de reais na tua conta. Se eu tivesse isso de reais na minha conta, eu ia estar comprando esse computador aqui lá em Miami. Não aqui nessa lojinha no Paraguai. Não, mas é aquela. Meu, com o milionário... O legal do milionário é que você pode fazer o que quiser. Supõe que você quer ir nesse lugar. É o aniversário de uma mina que você quer pegar, sei lá. E o aniversário é lá no Amsterdã, velho. É, sabe o que eu faria? O que você faria? Eu daria uma grana pros caras do Amsterdã, fecharia o bar, convidaria só pessoas que eu gosto, a banda que eu gosto, e iria no lugar. Ninguém ia me encher o saco, cara, porque é só gente que eu conheço. E qual é a graça disso, velho? Mas então deixa eu ver se eu entendi. Não é só isso a vida. Vocês estão dizendo que a partir do momento que você se torna milionário, você se torna mais seletivo do que o normal. Ou você vai começar a praticar Eu acho que a gente sempre foi seletivo. A questão é que a gente não tem dinheiro pra bancar essa seletividade. Essa coisa que a gente sempre quis ter, pô. Não, pode até ser, meu. Mas a partir do momento que você fica nessa, só nessa, você não vai conseguir mais ninguém na sua vida. Aí você vira um milionário cabaço. Vinícius, um cabaço. É o que eu tô falando. Cabacionário. Você vai comprar uma Saveiro também? Milho baço. Não, seu bosta. Quer conhecer pessoa? Vai pra São Paulo. Vai pra um lugar onde ninguém te conhece, ou onde tem um monte de gente que tem grana igual você, e você vai conhecer um monte de gente, cara. Você não precisa ficar preso aqui, Zé, eu gosto daqui, velho. É porque você tem uma mentalidade de pobre, Vinícius. Você não tá entendendo isso. Então, mas eu posso ser um milionário com mentalidade de pobre. Não quer dizer que eu vou ganhar R$1 milhão automaticamente minha mente. E isso não quer dizer que a grana dele vai durar por muito tempo. Claro, isso responde a nossa pergunta. Tem uma desvantagem ser milionário? Tem. Tem. Você ser milionário com cabeça de pobre. Ah, é melhor do que ser pobre com cabeça de milionário. Cara. É verdade. Porque tem uns pobres. Tipo ele aqui, tá pensando igual milionário, mas é o pobre. Seu pobre do caralho. Pobreza pega. Eu sou rica. Pega como sarna. Eu sou rica. Vocês não acham que uma das desvantagens de ser milionário é que o cara perde um pouco da liberdade de realmente fazer o que quer? Mas sem contar a desconfiança de tudo, né, velho? Qualquer um que chega perto de você, se você tiver essa tal mente de milionário, você vai falar, puta, esse cara só quer o meu dinheiro. Não é mesmo? Não tem como você selecionar a pessoa pela cara dela, ou se ela quer seu dinheiro, se não quer, meu. Fica foda, velho. Eu imagino que a galera comece a atrair muita gente, né, conhecer novas pessoas, mas porque rola o interesse. Esse e tal, e aí assim, a tendência é que a pessoa se torne meio que artificial nos relacionamentos, assim. Então, mas o cara vai ter que ter amigos milionários também, então? É uma hipótese, essa... mas imagina você lutar o Amsterdã com um monte de almofadinha, camiseta polo lá. Nossa. Amarrada, o suéter, né? O suéter amarrado. Saveiro, um monte de saveiro estacionado. Escrito surf. Não precisa ser uma Saveiro, pode ser uma El Camino, já viu? É uma Saveiro presa pra caramba, cara. Mas será que o cara, assim, uma das vantagens de ser milionário é que de repente o cara já não tem mais aquela noite de sono legal, porque o cara fica com medo de acordar no outro dia pobre, cara? Principalmente quem investe no mercado de ações. Pô, será, cara, que... É difícil o cara que investe em mercado, só em mercado de ações, ficar milionário e conseguir manter essa fortuna, cara. Rapaz, americano. Quem mexe com o mercado de ações, cara, normalmente uma segunda fonte de renda, um segundo trabalho dele, né? Não é, normalmente não é o primeiro. A não ser que você trabalhe para o mercado de ações. E geralmente tem nego que aposta no mercado de ações, porque esses milionários apostam mesmo. Eles estão lá meio pra jogar. Não é bem assim. O mercado de ações é um mercado fodido, tem muito estudo. Mas eles fazem isso direito, sabe? Eles, mas sim, eles estão lá. Mas não é um cassino, cara. Não, claro. É um cassino. Ué, você não vai ficar trucando ano sem ter carta, né, Nicolau? Você tem que trocar. Você tá pensando como pobre, seu pobre. É, você fica aí. Não, o Ronaldo é investir em ações, assim. É investir em ações e tô chanchado. Tá cabaceando, hein, Nicolau? Não, mas a questão é a seguinte, eu digo que o cara que é milionário, será que não passa pela cabeça dele assim, puxa, será, e se eu perdesse tudo isso aqui? Porque uma coisa é o pobre, assim, que vive numa situação X, e o cara começa a subir na vida, enfim, assim, começa a ter uma situação financeira mais estável e tal, mas assim, se o cara tiver passar por um momento difícil, ele já sabe lidar com isso. Mas e o cara que fica milionário, assim, por muito tempo e de repente, sei lá, porra, tem empresa aí que quebra pra caralho, tudo bem, quebra a empresa, mas o cara não fica na mão. Mas e se caso acontece o cara, pô, mas quebrar que... mesmo. Tá, não entendi, mas peraí. Olha, eu acho que se a pessoa se torna milionário em algum momento da vida dela, mas ela passou por algumas dificuldades, eu acho que ela tá trocando um tipo de medo por outro, cara. Porque às vezes uma pessoa que passou dificuldade, às vezes ela também não consegue dormir porque às vezes tá sem grana pra pagar o aluguel, cara. Tem medo de perder o emprego, às vezes. Tem medo de perder o emprego. Ou às vezes não consegue dormir porque não sabe se vai ter vaga pra filha dela numa escola lá qualquer, entendeu? Então ela já não consegue dormir por uma série de perrengues que ela passa por ser pobre. Então se ela ficar milionário, preocupações com dinheiro é uma coisa que ela já tinha. Então eu acho que esse não é um problema. Eu acho que o milionário que tem o medo de perder tudo só pode ser burro, né? Porque todo cara que tem uma grana sabe que ele não pode colocar todas as fichas num número só, né? Ele tem que fazer várias coisas. Afinal, ele tem dinheiro pra isso, né? Então se ele quebra uma coisa, ele tem a outra, né? Atrai não, quebrar completamente é foda mesmo, cara. Tem que ser muito difícil. Burro, a não ser aquele burro lá ganhando a Mega Sena lá e começou a emprestar dinheiro igual um louco lá. E os caras que ele emprestava dinheiro estavam mais ricos que ele daqui a pouco. Tonto, né? Nem pra contratar um cara, um agiota legal pra fazer isso por ele, né? Acabar. Eu acho que tem uma desvantagem, essa incontestável, cara, que é você conseguir se manter milionário e criar uma mentalidade de milionário nos seus filhos, cara. Porque, por exemplo, se você fica rico, seus filhos nascem ricos, nascem filhos de milionário, pra você conseguir botar esses moleques no lugar, botar a cabeça desses moleques no lugar é complicado, cara. Esse é um problema sério, cara. Não, porque não tem nada pior do que esses moleques cabaço, nasce milionário, o cara não tem limite, velho. O cara nasce mimado, adolescente mimado, adulto mimado, vira um filho da puta também, né? Filho da puta. Cara, véio, eu acho que o maior problema de tudo isso aí é o seguinte, cara. O problema maior é que o que vem fácil, vai fácil, cara. Não tem, sabe, do jeito que a grana vem... Mas pera, vem fácil na mão do cara que nasceu milionário. Isso, é. Mas uma vez eu peguei crista de galo, foi rapidinho, mas pra sair depois... Su todo está en el juego. Su apodo es el picador de humo. Comió pimienta y ahora se siente en el culo. Si su respuesta fue positiva, compre ahora. Un cuento para las hemorroides. Anillo del fuego. Yo sentí que sus llamas me abrazaban con intenso ardor y me devoraban. Preparó los dos. Fuego de amor. Fuego de amor. Ahora disponible en toda la América Latina, México, España. Pergunta redundante e sem sentido, senhor José Ferreira. De quanto um cara precisa pra ser milionário? Ó, em termos técnos, ele precisa de 1 milhão. Sim. Mas pra viver como milionário não é bem assim. Pô, porque as coisas de milionário, se você for ver, por exemplo, um barco, que todo milionário quer ter um barco. Pô, um barco custa a partir de 1 milhão. Ah, meu pai comprou um barco, pagou R$600. É, depende do que seu pai ainda vai fazer, com, né? Ainda vem com 2 remos ainda. É, e mais pra frente compra um motor de pouco. Ah, mano, o negócio é ficar fortão. Cara, mas se você for ver, por exemplo, na marina lá do Guarujá, aqueles barcos e iates que ela. O pessoal tem. A marina. Ei, você tá. Lá no porto do Guarujá, lá na só marina. Onde só eles... comia marininha satanás. Marininha satanás. Esses lugares onde os milionários guardam os barcos deles, cara, isso daí é o seguinte, o barco... Cabaço pra caralho! Cara, tá endiabrado. Fala enquanto ele toma fôlego. Fala enquanto ele toma fôlego, porra. Vai. Morre, diabo. Busca uma cerveja pra nós lá, seu. Quem chamou ele aí, Zé? Não tinha combinado que não ia mais vir ele? Todo mundo fala que o cara é cuzão, o cara é cabaz. O cara tava lá no Rio de Janeiro com os outros cabaz. Aí chega aí e já vem participar. Vai tomar no cu, Nicolau. Vai embora, né? Vai embora, vai embora. Vai embora, porra, vai embora. Vai embora, porra. Deixa o cara contar a história, porra. Viadão da porra. Cara, mas nessas marinas aí, onde os seus milionários guardam os barcos, cara, é muito engraçado. Porque meu, o padrão dos barcos deles é assim, é dois andares, dois quartos, banheiro, cozinha, um marinheiro. Um marinheiro? Marinheiro de brinde, um, né? Marinheiro de fio dental, né, cara? Mas, cara, no barco do cara tem o pole dance, né, cara? Aí o nome do barco é Richarlison. Richardson of the Seas. Não, mas o cara tem que ter um marinheiro pra cuidar do barco dele, porque... Ah, eu não queria ter um estivador lá. Você deixa sua mulher lá tomando sol no barco, um estivador lá. Esse é o Popeye, tá? Cara, e pra manter um negócio desse, é 20 pau por mês, cara, pra você manter toda essa estrutura aí. Não é uma coisa que uma pessoa que possui R$1 milhão consegue manter, cara. Só o aluguel da marina deve ser uns R$5 mil, né? Não, e é foda assim, que quanto mais você ganha grana, mais você gasta, cara. Ó, eu acho que um cara que tenha R$1 milhão, pra ele se manter milionário, ele tem que investir o dinheiro. É, se ele gastar R$1, já fudeu, né? Se ele começar a gastar, ele deixa de ser milionário rapidinho. Claro, claro. Afinal, ele tem R$1 milhão, ele é milionário. Com 999 mil reais, 999 já não é. Miliardário ali. Não, aí que esporte ele pratica, hein, mano? Cricket. É. Não, polo, isso, né, cara? Isso polo. É grilo, não é grilo? Polo, equitação. Polo. Oh, polo. Porque, afinal de contas, subir num cavalo e pegar um taco e ficar batendo uma bolinha é um negócio de requinte foda, né, cara? Eu vi uns pedaços do jogo de polo, não sei se é daquele jeito mesmo, velho. É mó violento, cara. Porque cavalo se encontram às vezes, cara. Eu falei, puta, velho. Eu achei embaçado fazer um negócio. Falando em cavalo, outro esporte de milionário é o hipismo. Ah, tudo que é esporte de cavalo é verdade. Um cavalo é mó facado, meu. O cara paga 200 mil no cavalo. Cavalo é mó... É verdade. Se o cara tem um cavalo, ele é milionário. Até o seu Zé da Carroça, ele deve ser milionário. Mas tem que ser um, né? Um puro sangue, né? Pode ser o pé de pano. Qualquer esporte, eu acho que qualquer esporte cujo equipamento seja caro é esporte de milionário. É, tem essa. É igual, por exemplo, você falou do hipismo. Pra você praticar hipismo em alto nível, você precisa ter um cavalo que custa uma grana foda. Cara, você já viu o pobre falando, esse final de semana eu vou pra Ípica? O máximo que o pobre fala quando tem que trabalhar de fim de semana é, esse fim de semana eu tô na pica. É, a menos que seja trabalho, o cara não, nem frequenta. Aliás, nem deixam entrar. Não, porque... só pra limpar a bosta. É aqueles clubes de golfe, então. Então, os milionários costumam fazer clubes, né, cara? Clube de golfe é da hora, hein, velho? É o que a gente tava falando. Será que o milionário tem que ter só amigo milionário? Eu acho que tem. Tem? Eu acho que só. É melhor. De preferência, né, mano? Dá 2 milhões pra cada amigo seu, pronto. Você já tem amigo milionário agora. Pô, é verdade. Fácil, né? Fácil. O cara começou a ter 999 mil, você já manda matar ele. Pera aí, você... quer dizer, você vai arrumar amigo milionário pra não ter amigo aproveitador. Aí você, por vontade própria, dá 2 milhões pro amigo? Pra ele virar um cupincha seu. Pra ele tá sempre na sua mão pedindo mais, você podendo... Um lacaio. Você podendo solicitar alguma coisa dele, tipo, você tem que matar alguém pra mim, essas coisas assim, legais. Sexuais, favores sexuais, tudo bem. É que você não entende que você é pobre, né? É verdade. Mas você viu o cassino, não viu, meu? Você viu? Todo mundo fica milionário ali em volta dos caras, né, meu? Dinheiro chama dinheiro, né? Não, é, você põe, por exemplo, alguém de confiança seu próximo a você, esse cara vai acabar ficando rico pra caramba também. É, o leão de chácara, seu é rico. É, meu. Existe algum piloto que foi pobre? Piloto de Fórmula 1, sei lá. Ou enfim, dessas... piloto de corrida que foi pobre? Cara, eu sei um pouquinho da história do Felipe Massa. A família dele tinha bastante dinheiro. Massa tudo, história, hein? Mas não era nenhuma família multimilionária. Tanto é que o pai dele quebrou a empresa de ônibus dele, bancando ele treinar os treinos, tudo equipamento. Ele investiu no garoto. Investiu pra caralho. Assim, pera, mas com 2 anos de Fórmula 1, ele já tinha recuperado todo o patrimônio do pai e já estava começando a aumentar todos os investimentos da família, todo o patrimônio da família. É um negócio louco. Imagina o pai do Rubinho fazendo isso, por exemplo. Já era uma família muito rica, né? Então, muito mais rica. Mas aí o Rubinho não ganha nada. Imagina se fosse, por exemplo, Não, o Rubinho não ganha nada, não. Ele tem um contrato com a Williams de 8 milhões de dólares por ano. Ele não ganha nada. Não, é pobre. Ele precisa ganhar corrida, porra. Falando de corrida, porra. Não, mas não precisa. Tô falando de dinheiro, porra. Ah, tá. Ah, sou milionário. Ô, tem o tênis, cara. Por mais que esteja popularizando o tênis agora, o tênis ainda é de playboy. É um esportezinho caro de participar, mas viu? Mas sempre teve golfe e tênis na favela, cara. Mas mesmo, os caras que chegam lá é só os ricos, cara. Ah, eu gostaria de jogar golfe qualquer dia, cara. Parece da hora dar uma beteada no bagulho. Eu queria bet. Eu queria jogar golfe só pra fazer igual o pica-pau, quando ele joga golfe. Ele é... Ó, o golfe é embaçado por causa do campo que precisa ser gigante, imenso, né, cara? Precisa de uma fazenda pra jogar. Manter um negócio daquele já é um absurdo, né, meu? Imagina. Então, é justamente isso. Imagina, quer dizer. Né, você... Aquele campo imenso lá que deve ser uma fortuna pra manter... Se um estádio de futebol... O estádio não é um campo de futebol, normal. O cara dá o trato ali já é embaçado, você imagina... Que assim, que eu acredito que os campos de golfe devem ter um critério muito maior, né? Pra a grama ser mais aparada, enfim, ser um terreno mais sem muita variação. Não é qualquer grama que pode ser plantada ali. É claro. A roupa do cara, né? A roupinha do cara. E a luvinha? Tem que ser xadrez, não é? E aquela luvinha que eles usam? Não, isso aí é coisa de filme americano. Tem que ser jeitão, cara. É calça social, camisa e sapato, pô. Cara, um taco de golfe custa mais de R$1.000, cara. Aqueles tacos fudidão, bruto mesmo. Então, mas isso vale pra qualquer desses esportes que a gente fala que é esporte de rico. Seja ele tênis, golfe, automobilismo. O cara, ele até pode ter algum talento, por exemplo, lá na favela. Faz um programa de tênis na favela lá, ou um programa de kart na favela lá, e o cara demonstra que ele tem talento. Só que o pessoal que fez aquele programa não vai ter grana pra mandar o cara, por exemplo, pra Europa, pra disputar a Fórmula 3, ou pra ir pra Austrália disputar um Open Juvenil, esse tipo de coisa, é que verdade. É onde o cara começa a ganhar experiência pra se tornar um profissional. Pra virar top mesmo, né? Ele fica bom aqui no Brasil, cara com talento e que vai dispersar o talento dele. Por quê? Porque ele não tem a grana de investimento pra você entrar no circuito, que tem que rodar o mundo todo. Pobreza pega. Eu sou rica! Pega como sarna. Eu sou rica! Mas a tendência hoje pra esses milionários é os caras cada vez se juntarem em nichos, né? Tanto é que hoje a gente tem Alphaville, que é um condomínio de condomínios. Dentro do Alphaville, eles são separados em grupos por faixa de poder aquisitivo ali dentro. Caraca, mano! Que da hora! E eu achando que era racismo! É uma cidade de filha da puta, né, cara? Que bosta, né, cara? A condomínios em Alphaville, cujo showroom, né, a condomínios à venda, uma casa nesses condomínios custam em torno de 8 a 10 milhões de reais. Caralho! E o showroom ali, né, pra galera dar uma olhada, na casa showroom, a garagem é decorada com uma Ferrari, cara. Nossa! Que da hora, hein? Não, é absurdo essas coisas, cara. Muitas vezes o cara não quer nem fazer uma casa e ostentar muito, ele prefere morar num lugar desse daí. Só tem trilhar d'água. Só tem os milionários lá, ele vai conversar sempre dos mesmos assuntos com o pessoal, ele vai conhecer uma turminha ali, e muitas vezes ele nem não sai dali nem pra trabalhar, ele consegue trabalhar dali mesmo. Tá, a tendência é o cara se isolar, então. Não o isolamento em si, mas é ele se agrupar com os outros milionários e utilizar aquilo como um status. Qual que é o coletivo de milionários, Zé? Ah, deve ter, meu, coletivo, um monte de milionário junto. Não tem, meu? Não sei. Uma corda. Ah, já sei, Alphaville. Aí, boa. Eu fui em Jundiaí, eu acho que tem um lugar, eu não sei se é exatamente esse o nome, é Terra de São José, eu acho. Cara, que lugar lindo, velho. Cheguei, um monte de quadra de tênis, cada quarteirão é uma casa, velho. Aquelas garagens muito loucas, meu. Aí tem um laguinho lá dentro. Meu, puta, fiquei babando lá. Talvez nós não consigamos entender isso na plenitude porque a gente não vive essa situação. Mas um cara que tem uma grana dessa, ele precisa de determinados contatos para gerir os negócios dele, para investimento. Às vezes, os contatos, as pessoas, os parceiros dele, serão pessoas que frequentarão a casa dele. E às vezes, a forma como ele apresenta a própria casa seja uma forma de demonstrar poder aquisitivo. Se apresentar, né, cara? Se apresentar e adquirir parceiros, investidores e pessoas com que farão com que aquilo cresça. Eu acho que qualquer luxo na mão de uma pessoa inteligente pode se tornar uma forma de investimento. É, qualquer sentido, esse luxo pode ser justificável, né? E verdade seja dita, quanto mais grana o cara tem, mais confiável, entre aspas, esse cara é pros negócios, cara. Esse tipo de coisa que o Zé falou aí de você comprar pra se mostrar, pra você mostrar que você tem, né? Isso aí é o que as esposas falam pros maridos quando vai comprar aquela Louis Vuitton de R$50 mil lá, né? É verdade. Não, porque isso aqui vai que vem aí o seu contador aí, o cara vai ver que você não entende dessas coisas, contador, né? Contador é tudo judeu, rapaz. Os caras é tudo mão de vaca. Até parece que o cara ia gastar R$2 em alguma coisa. Eu conheço uma moça aqui, lá em São Paulo, que ela é diretora jurídica de uma multinacional. Então ela ganha muito dinheiro, tá? E a empresa... Quanto? Mais que três. Mais que três. É, três dígitos, tá? É. Mais que cinco dígitos. Porra. E a empresa exige dela que ela ande com um carro padrão X pra cima. Então, a empresa, por ter essa exigência, ela paga mais um valor mensal pra ela, que seria pra ela pagar o aluguel desse determinado carro. Puta que pariu. O que ela fez? Ela pegou esse dinheiro que ela recebe mensalmente da empresa pra alugar o carro, fez um leasing e comprou pra ela uma Land Rover Discovery 4. Um leasing, cara? Mas ela não ganha não sei quantos milhões de reais. Tá, mas ela vai tirar o dinheiro do bolso dela. Ela pegou só com a grana da mensalidade. É que, na verdade... Só o aluguel e comprou o carro. O que que acontece? O padrão de vida dela é outro, né? Então, assim, tudo fica mais caro pra ela, né? Não, cara, ela não quis enfiar a mão no bolso. Ela pegou o dinheiro que ela ganha, que ela recebe da empresa pra alugar determinado carro e comprou o carro pra ela. Só que no final... Desviou a grana da empresa. Mas após, quando ela foi comprar o carro, ela perguntou se era flex. Mas isso é porque ela é preocupada com o meio ambiente. Não, isso é porque ela era pobre, né? Não, é diesel, cara. Isso é uma fumaça preta desgraçada de trás do carro. É a lenha. Não vai longe, não. Eu, conversando com um colega meu, professor, ele comprou um carro que, pra nossa categoria... Pô, ele tá falando de rico, pô. Ele fala de professor agora. Ah, Zé. Assim, pra nossa categoria, para um professor, aparenta ser um carro difícil de ser mantido. Só que ele falou assim, que todas as vezes que ele chegava numa escola pra negociar salário com aquele carro, ele podia jogar o valor de horário dele lá mais pra cima, porque o dono da escola, ao perceber a maneira como ele se mostrava, falou: esse é um cara que ganha bem, se ele ganha bem é porque ele é um profissional de qualidade, e aceitava pagar um valor mais alto. Era uma verique, né, velho? Ele chegava lá: meu, tem que manter essa porra aí, rapaz. Vou ter que viajar de Marília até... Ah, não, rapaz, vai ter que pagar mais. Faz 2 quilômetros com litro. 100 metros com litro. Gasolina. Faz 2 litros com 1 quilômetro, né? Pobreza pega. Eu sou rica! Pega. Pega como sarna. Eu sou rica! Tem cassinos que o cara, pra entrar ali, não, ele já tem que ter uma determinada grana no bolso ali pra poder, ou sei lá. Eu já fui no cassino. Tá vendo? Qualquer cabaço vai entrar no cassino. Não, mas não. Não, eu estou falando. No Bellagio, ele acabou de falar que foi no Paraguai agora. Ele foi no Paraguai. Não, não foi. Foi no Chile. Aí. Eu peguei 15 dólares, fui no caixa, falei assim, troca tudo em ficha. A hora que acabar, eu vou embora. Ele ficou 5 minutos. Ali, não, aí a menina tirou. Tirou 15 na rua, no vermelho. Aí, tchau. A menina tirou uma ficha vermelha, mordeu e deu metade pra ele, assim. Pode crer, velho. Ele saiu e deu pra flanelinha, né? Foi embora. E o carro tá tudo riscado aí. Não, mas, por exemplo, cassino. Lembrando que eu estou falando de Las Vegas, tá? Então, tô falando de coisas realmente pra milionaire. A maioria desses lugares paga milionário. Essa cidade que eu fui no cassino chamava Curicó. Aí, caralho. Não é Mossoró, não, pô? A maioria desses lugares pra milionários, você pode frequentar caso você tenha um status alto também. Se você for uma celebridade, alguma coisa. Não precisa nem ser milionário. Só de você ser uma celebridade tá bom já. Tipo, camarote da Brahma, Copacabana Palace, tem festa em tal lugar. A pessoa vai porque é célebre. Ué, por exemplo, quanto custa o cara assistir uma corrida lá em Mônaco? 10. Puta que pariu, cara. 10. Eu sei que aqui no Brasil o camarote top de linha lá custa R$12 mil por cabeça para 3 dias de corrida. Nossa, isso aqui é Interlagos. Aqui em Interlagos. Oh, eu não sei quem tava falando. Agora, Mônaco, você assiste no, assim, em sacada de hotel. É, meu. É, porque lá não tem arquibancada. Mônaco é outro lugar. Lá você aluga quartos de hotel e assiste da sacada a corrida, né? Agora você imagina você pegar um final de semana lá. Não, imagina você pegar aquele hotel em cima do túnel, né, cara? Você só escuta. Deve ser real isso. Me conhecendo dormir embaixo do metrô, né, cara? Não sei quem falou outro dia que pra morar em Mônaco você tem que ter pelo menos 200 milhões na conta, um negócio assim. Caralho. Porque é principado, né? O negócio é fechado lá. Então, eu quero morar em Mônaco. Mostra a sua conta bancária. Eu não duvido. Ah, o Galvão Bueno mora lá, cara. Comprovação então, de renda, cara. E não é baixa, não. É, praticamente é uma comprovação de renda, né? O Vinícius comentou aqui a respeito de celebridades. Aí alguém poderia pensar assim, mas que celebridade que não é milionária? Às vezes não. Por exemplo, às vezes um ator de novela da Globo não é milionário, mas ele é bem conhecido. Uma supermodelo. Uma supermodelo, alguma coisa nesse nível. E esses caras têm a vantagem de, além de serem convidados, eles ganham praticamente tudo que eles precisam pra ficar naquele lugar. lugar. Com então certeza. É, cara, é convidado, ele vai ter o patrocínio de determinada roupa, determinada empresa vai fornecer pra ele o carro, esse tipo de coisa. Então, cara, ele, além dele ser convidado pra ir pro lugar, ele lá não tem gastos. Cara, a atriz da Globo não gasta R$1 com cabeleireiro, manicure, sapato e roupa, cara. Tudo que elas usam é tudo patrocinado, cara. Mas assim, essa galera que... e foge da parada artística, mas são pessoas, os homens de negócio, por exemplo, esses caras já tem que desembolsar uma grana foda, né? Porra, cara, tô tendo, você sabe quanto custa um terno dos bons, cara? Tem noção? O que seria um terno dos bons? Um italiano. É, um terno italiano. Como é que é o nome daquela marca? O Armani sob medida. Armani sob medida. É, aqui no Brasil é o Ricardo Almeida, né? É, um Armani sob medida, feito pra você. Um Ricardo Almeida hoje na loja, assim, você paga uns 6 pau. E um Afonso Cláudio? Ricardo Almeida, pô. Ricardo Almeida ninguém conhece, porra. Eu sou o Afonso Cláudio. Droga, que lentidão! Meu navegador tá ruim demais! Droga, droga! A Microtoscosoft traz para a América do Sul o novo navegador para a internet. Toscrom. Toscrom. Com Toscrom você navega mais rápido pelo Toscurt. Acessa seus e-mails no T-Mail e carrega mais rápido o site do Tosco Chanchada. Vamos ao vivo com tradução simultânea para a cerimônia de lançamento do Toscrom com Toskill Gates. Good morning, boa noite, ladies and gentlemen. Cambada. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks e com a Toscrom tá dominando, se você não instalar o Toscrom, você não vai conseguir entrar mais em nenhum site. World, ou instala ou children. Se ferrou. Inclusive, o Corinthians está montando um grande time para esse ano. E para ver a feijoada da Dona Palmeirinha. Submarine. E tomei uma caipirinha. Yellow submarine. Que delícia. Yellow submarine. Que delícia. Good night. Bom Good dia night. A todos. And bom fuck dia. You. Fuck you. E muito boa sorte. Instale já o Toscrom no seu computador. Ligue agora para o número que aparece no seu alto-falante e ganhe também uma fita cassete com aulas de como postar foto no Toscurt, mandar scraps para os seus amigos e também dicas de trapaça para jogar colheita feliz. Toscrom. Mais um lançamento Microtoscosoft. Você só encontra aqui no Tosco Chanchada Podcast. Cara, como você se sentiria se você fosse o 8º cara mais rico do mundo? Eu me senti um perdedor, queria ser o primeiro, cara. Como você se sentiria se você tivesse 27 bilhões de dólares na sua conta? É. Aos mas 53 anos. Mas fosse o 8º ainda? É. Insatisfeito. Então, cara, é aquela, né, velho? Puta, eu trocaria metade da grana por uns 20 anos, viu, velho? Trocaria fácil, mano. Pelo menos uma mulher de 20 anos, né? Não, 1 bilhão por ano ali eu trocaria fácil, mano. Tipo, tá bom. Quanto ele tem que você falou, Zé? 53. Tem 53 anos e quantos bilhões? 27 bilhões. Ah, eu dava uns 20 e ficava com 7 só, meu, e putz. Porque, meu, 53 anos, não, velho. Não, não, mas ó, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Ele tem 27 bilhões pra manter um império que tem um custo foda. Não, é, então, ele tem 27 não. bilhões de patrimônio, não na conta corrente dele. É, porque se ele vender tudo, ele fica com 27 bilhões na mão. E, ah, vou apostar no vermelho. Porque assim, nós como pobres, a gente imagina que porque assim, seria, por exemplo, igual a gente pegar um abono salarial. É uma graninha que entrou a mais aí pra gente torrar, mas na verdade não é assim. Cara, cara, esses caras que, né? Quanto que esses 27 bilhões não rende pra ele por mês, cara? Acho que é nesse ponto que a gente tem que pensar. Vendeu o quê? Uns 300 por mês? 300 real? Uns 300 milhões deve vender. Não, cara, puta, não é muita grana. É, porque esses caras tiram um salário, né, pra ele, né? Porque eles, sei lá, dependendo da empresa, tem ações e tal. Então, assim, o cara, ele nem é presidente, mas ele larga lá alguém pra ser presidente da empresa e fica só meio por fora ali sabendo o que tá acontecendo. Mas o cara deve ter uma grana, assim, tipo um salário, entre aspas, assim, separado pra ele. Mas, por exemplo, no caso desse indivíduo especificamente que tem os 27 bilhões, é um cara completamente sossegado, né? Eu não sei como é que é a cara dele, velho. Ah, sossegado. Teve um leilão beneficente aí que o filho da mãe me pagou 500 mil reais num terno. Era beneficente. Que foi da posse do Lula. É beneficente, velho. Ah, tudo bem, mas, meu, o que que é o cara não. O cara é cruel, hein, mano? Não é ser cruel. Ele voltou do Rio de Janeiro todo marrento, né? É. É, velho. Filha da puta! Ele tá falando isso porque era o terno do Lula. Se fosse o Fernando Henrique, ele pagava um bilhão, né? Contextualiza. Você do Collor, pelo menos. É você sair da tua casa e ir pra um evento beneficente e não te fazer falta 500 mil reais. Ah, sim. É verdade. É isso que eu quis contextualizar. É verdade. Agora, se o cara pega 500 mil reais e investe e compra, sei lá, uma pequena fazenda, porra, beleza. O cara pegou a grana, que é do que ele tinha, que ele trabalhou pra ter aquele dinheiro, e investiu em alguma coisa que vai render pra ele de volta. Agora, o cara sai de casa, vai num leilão beneficente, assina um chequinho de 500 mil reais pra levar um terno que tem um valor puramente simbólico e histórico. E sabe o que eu acho mais foda disso? Que a gente tava falando que dinheiro atrai dinheiro. Vamos supor que esse indivíduo pegasse esses 500 mil reais e falasse, não vou dar de mão beijada não, vou abrir uma instituição que pega garotos de rua e ensina tênis pra ele. O que ia acontecer? Um garoto de rua que ele ia ensinar ia ser campeão mundial, ia ficar trilhardado e a culpa, né? E o mérito ia ser do cara ainda, velho. Porque, meu, dinheiro atrai dinheiro, meu. Não tem. Mas será que, assim, existem essas motivações, assim, nesses... Eu sei, assim, a pergunta é também, assim, já vou emendar uma pergunta. Nesses casos, por exemplo, de doação de 500 mil reais, isso aí abate no imposto de renda do cara? Então, nesse caso específico, eu não sei. Mas eu sei que empresas têm um imposto de renda, né, que ela paga o imposto de renda sobre faturamento, e se eles pegarem uma parte desse imposto de renda e reverter para uma instituição de caridade, para algo filantrópico, social... Esse valor é abatido do imposto de renda. Então, em vez de ir direto pro governo, ele passa pra uma instituição que vai fazer alguma coisa com esse imposto que ele pagaria. É, nesse caso que o Nicolau falou, é um leilão, né? Aí não sei, não, se fosse doação... Mas se ele comprar com o dinheiro da empresa, como se fosse a empresa... Então, aí eu não sei quais são as regras pra esse tipo de investimento. A gente nem tem que saber também. Mas vamos... 27 bilhões. Você acha que ele tá preocupado com o imposto de renda? Ah, cara, puta que pariu. Cara, vê se o dinheiro dele tá aplicado aqui ou em algum... Cara, é por isso que eu tô falando, cara. Mas peraí, vamos lançar uma... Um amigo meu chegou pra mim e falou assim, cara, eu trabalho numa empresa X lá em São Paulo, esse mês eu recebi minha participação nos lucros da empresa. Puta, cara, paguei 70 mil reais de imposto de renda pela participação dos lucros que eu ganhei, cara. O cara trabalha onde? É o dono da Microsoft? Ah, cara, ele é gerente de abertura de capital de uma empresa que trabalha no mercado de ações. Ave Maria. Não, é muita grana. Quanto mais você tem, mais você paga. É, mais você paga. Mas assim, vamos provocar um pouco aí. Vamos polemizar. Vocês acham que algum dessa... Provocante. Sedutor. O Perda falou, vamos polemizar, colocou o dedinho na boca e deu uma rebolada. Ah, cara. É um provocante polêmico. Ah, eu sou um cara... Praticamente a pega-pegão. É o Renato Gaúcho. O Nicolau vai se fuder. Ah, o Nicolau já tá sentindo um pouco do poder do meu sex appeal. Né? Imagina o Lafon assim falando isso aí pra você. Né? É o que ele sentiu aqui. Viadão da porra. Vocês acham que, por exemplo, há algum interesse de algumas pessoas de montar essas fundações aí, de caridade, enfim, não só pra ajudar, mas de repente pra, igual o Vinícius falou aí, sei lá, surgiu um talento e o cara começar a investir? Não, eu acho que tem, tipo, tem nego que faz isso pra imagem dele. Uhum. Isso eu tenho certeza que tem, mas eu não acho que o cara fique pensando em ganhar no futuramente através da fundação que ele montou mesmo. Eu acho que faz muito bem pra imagem. imagem do cara, velho. É, não ganhar dinheiro, né? Ganhar o nome, né? Fazer tipo, o nome dele. Deixar o nome dele ligado àquele negócio. Então, né? Mas é aí que tá. Se vocês fossem milionários, vocês fariam questão de fazer doações públicas que divulgassem o nome de vocês ou doações anônimas? Não, eu ia doar publicamente. Cara, vamos imaginar um milionário aí que é alucinado por futebol. E o cara, não sei quantos anos atrás, descobriu que o Neymar tinha jeito pra coisa, ia ser foda, não sei o quê. Ele pega, compra o passe do Neymar por X e dá mais uma grana pra investir na carreira dele. Então o cara tá fazendo uma caridade, entre aspas, porque o menino não tinha dinheiro, precisava comprar equipamento, precisava comer bem, morar bem, fazer uma academia boa. Vou bancar o Neymar, né? Vou bancar, mas o passe dele é meu. Então peraí, a motivação... Então, eu quero entender qual é a motivação. Pô, nesse caso, eu acho que a motivação seria um investimento a longo prazo. Não. Você lembra mais um investimento, então. Você lembra da história do lustre de ouro? Uhum. Que contribui pra imagem do cara? É. A mesma coisa é com doação, cara. Se você quer que a sua imagem seja vinculada a sucesso, a prosperidade, faz bem pra imagem da pessoa, ser uma pessoa que faz doações, que tem um trabalho social, etc, etc. E uma boa imagem pode render lucros de qualquer outra forma, com parceiros, com patrocínios, etc, numa outra área. Pode crer. Né? Então, faz parte, do mesmo jeito que um carro, ou uma escada de mármore, ou um lustre de ouro, faz bem pra imagem do cara, e até pros negócios dele, ser uma pessoa que faz determinados benefícios sociais, pode ser bom pra imagem do cara. Por exemplo, porque rapidinho, você já percebeu como é que esse ambiente onde são feitas as doações, esses leilões, são coisas, puta, cara, tudo top também, né, cara? Só tem milionário ali. É um querendo doar mais que o outro, pra parecer mais foda, às vezes. Pra dizer que tem um pau maior, é isso. É, mais ou menos isso, velho. Por exemplo, eu assisti uma reportagem esses dias, dizendo que uma empresa fabricante de televisores, uma grande empresa mundial, japonesa, inclusive, ela tem uma fábrica aqui no Brasil, uma montadora aqui no Brasil, e essa filial dela, essa segmento dela, criou uma regra interna de que nenhum dos seus fornecedores pode ter acionistas, grandes acionistas ou donos ou diretores que tenha algum processo ligado à doação de dinheiro para políticos, por exemplo. Olha aí. Entendeu? Então, quase ninguém então fornece para os caras, então. Então, assim, eles estão utilizando da imagem deles para selecionar seus fornecedores para com isso ter uma credibilidade e seu produto ter um valor agregado maior. Vocês acham que nas doações, enfim, nessas caridades que os milionários fazem, vocês acham que isso a galera vê como a imagem do cara, como um cara gente boa ou como um cara que quer se aparecer? Se for político, como um cara que quer se aparecer. Se eu ganhar, eu vejo como gente boa. Mas nunca vejo dinheiro pra mim, velho. Se o milionário soubesse que o povo achava que era gente boa, mesmo se o cara perdesse, o cara ia falar, tá, eu vou doar então só pra fazer uma caridade mesmo. O grande público vê esse pessoal como caridoso mesmo, como uma pessoa que quer fazer o bem. O grande público vê como isso, cara. Não vejo outra explicação pra ter esse volume todo de mobilização, de dinheiro rolando nesse mercado aí. Então, será que por tabela os que não doam ficam sendo taxados como os milionários cuzões, vamos dizer assim? Ah, também não sei se é assim, cara. Tipo... Faz pergunta tipo, difícil, não. Não, fazendo comparações, pô, né? Pariu, cara. Não, porque às vezes o cara compara, o fulano doa, por que que o ciclano não doa também? Não, eu acho que o milionário cuzão é o que pega o esbanjando demais, né, cara? Tipo... O Charlie Sheen, assim. O cara pega vacalhando, que acendendo dinheiro com nota de acendendo cigarro com nota de 100, pá. Isso aí dá raiva no pessoal que não tem. O cara chega de Lamborghini do Boqueirão, né, velho? Eu acho que é isso que dá raiva, velho. Pobreza pega. Eu sou rica! Pega como sarna. Eu sou rica! Cara, que vocês me falam do Michael Jackson, que gastou a fortuna dele inteira com porcaria, com pedofilia, cara. Pedofilia, né, velho? Não, mas porcaria é relativo, com né? Doce, mas enfim, né? Vamos lá, pede vamos moleque. Lá. Pede um... é verdade, é. A arte de reciclar piadas, né, cara? Parabéns. Que pariu, velho. Tinha uns 6 meses que eu não via essa, né? É igual do Chocolates Garoto também. É, também. É muito novo, é tudo novo esses aí. Anda pra trás, muda de cor, come criancinha. Que bicho é esse? Meu, caraca. Ó, teve o Michael Jackson. O Holyfield quebrou, cara. O Holyfield teve que lutar aí há um mês atrás, velho. Porque tinha uma mansão de não sei quantos milhões de quartos lá que tava dando maior preju pra ele, velho. O cara voltou a lutar com 50 anos, velho. Aí no terceiro round lá deu um migué e parou a luta ainda. O Michael Jackson aí passou num documentário dele que ele queria ir no shopping lá, aí chamou não sei quem pra ir no shopping com ele, só que ele mandou fechar o shopping. Quer dizer, ele entrou todo mundo de dentro. E ele comprou não sei quantos, não lembro a quantidade. Não, ele gastou acho que $1.800.000 assim, numa loja. E comprava umas coisas assim, cara, ele comprou tipo um sarcófago lá, um negócio mó feio, pagou $200.000 no bagulho, cara. Não, ele olhava pros quadros assim, tipo, era tipo uma galeria de quadros. I want this. Era desse jeito, cara. Eu quero esse e aquele. É, tá, ele era aquela escada rolante que anda ao contrário, só pra me andar de moonwalker. Enquanto isso, o maior discípulo dele olhando de lado ali, só perdendo, né? É. O maior discípulo dele lá embaixo, tá certo. Tá certo. Correia! Cara, mas assim, a gente percebe que essa galera, assim, da fama, enfim, os que se tornaram milionários, mas que são compulsivos também, porque você comprar um sarcófago, quer dizer, você é um cara que é consumista pra caralho. É um idiota, né? Pô, eu ia colocar um monte de coisa no meu sarcófago. Acho que ele dormia lá, né, cara? Sei lá, pô. Imagina, ele vai dar toda a coleção de Playboy no sarcófago. Imagina ele dormindo no sarcófago, vai fechar os pés do nariz dele. Ah! Oh, my God! My nose! Porque, assim, tem umas coisas que a galera, sei lá, investe aí em excentricidades, assim, vamos dizer assim, que o cara faz só pelo prazer de falar assim, não, eu vou comprar mesmo porque eu sou foda. A Angelina Jolie e Brad Pitt, eles compraram uma ilha artificial lá em Dubai. Nossa, aí é da hora, comprar a ilha é da hora. Hein? Mas o Michael Jackson... Principalmente com esse lance de aquecimento global aí, negócio das marés. O Michael Jackson, fala sério, fez aquela bosta daquele Neverland só pra comer molecada. Precisava de tudo aquilo. Dava uma caixa de bombom e já comia. Que bosta, né, cara? Né? O Richard Wright, tecladista do Pink Floyd, ele tem uma ilha na Grécia, próxima a uma ilha do Marlon Brando, que ele deixou a ilha. Achei que você falou do mar. Do mar. Uma ilha lá no Marlon Brando. Do Marlon Brando, né, cara? Que mar é esse? Não, você vai pescar lá no Lombrando, né, cara? Tem ilha de rio também. É, pô. O rio Lombrando. Vai. Foi estranho. E, na verdade, ele reservou a ilha apenas pra guardar a coleção de carros de luxo dele. Né? Caralho! Não tem rua lá. Não tem rua lá. É uma espécie de... Então, é só pra guardar, né? Que o que bosta. Eu falei. Não, é de garagem dele. A garagem dele é uma ilha na Grécia. Mas não pode estragar mais fácil? Também pode estragar mais fácil. Ah, cara, desculpa. O maluco que tem dinheiro pra comprar uma ilha, ele tem dinheiro pra fazer uma garagem climatizada que não vai entrar maré, então, cara, mas é isso que a gente... Vai entrar maré na garagem. Então, mas é justamente isso que tá passando despercebido. Porque assim, o... Garagens climatizadas, não, é não, isso? Não, é, não. O podcast sobre isso. É assim, né, que eu vou ficar milionário, cara. Vendendo garagens. Não, cara, a gente sabe que o Michael Jackson fez na Neverland, mas a gente sabe que aquilo lá deu um puta de um prejuízo pro cara. Então, a gente tá se baseando muito que, o cara tem dinheiro pra fazer, ele tem dinheiro pra manter. Não é bem assim, cara, em ele alguns casos. No cu os direitos autorais dos bichos. E os processos, né, também, né, velho? Entendeu? Então, todo mundo fala, ele me comeu. Ele me comeu. Ah, é. I never eu comi that. Ele. Não, seu Nano, como é que foi lá o senhor Michael Jackson? Que é, meu? Como é que foi o quê? Não tava dormindo. Michael Jackson. O que tem? O rapaz do Moonwalk lá. O senhor também processou ele ou não? Processou quem? Porra, fala com a boca. O que tá falando, Zé? Ajuda aí. Ele é desleixo. Ele tá falando de pedofilia, senhor. Eu não entendo muito esse assunto. Ah, é verdade. Só tem de zedofilia, né? Eu não quero falar, não, perna. Se der pra deixar eu quieto aí, eu agradeço. Morre, diabo. É. Interessa pra você, palhaço. Não, milionário que quebra é foda, velho. Então, mas acontece. A gente acha que porque o cara tem muita grana, que aquela grana vai ser eterna e não é, mas é cara. Aquela, ele deixa de ser milionário, ele fica rico pra caramba, geralmente. É isso que eu ia falar. Ele nunca quebra e vai pro chão mesmo, né, velho? Mesmo quebrado, ele não precisou trabalhar ainda, né? É mais ou menos isso, né, cara? Mas ele cai bastante. O padrão, assim, do cara dá uma diminuída. Mas, por exemplo, a gente conhece casos, assim, de pessoas que ganharam, sei lá, na loteria e na Mega Sena. É, esses são os que quebram, né? Que saíram torrando grana mesmo e em 2 anos o cara torrou toda a grana que ele ganhou. Mas esse aí é o famoso... Cabacionário. Não, tem muito jogador de futebol que quebra também, né, velho? Quebra. O cara não tem estudo, essas coisas aí, um monte de aproveitador em volta do cara. Aí o cara quebra, depois candidata a deputado estadual... Às vezes, e é pego jogando futebol aí no primeiro dia de sessão, cara. Pobreza pega. Eu sou rica! Pega, pega como sarna. Eu sou rica! Ó, vamos falar uns exemplos de milionários porra louca aí. Bem na cabeça, na hora, a Paris Hilton, cara. É verdade. Pois é. Tem aquela Lindsay Lohan também, né? Não sei quem é essa, porra. Que é amiga. É lá do... É a Paris Hilton, só que morena. Não tem nada a ver com aqui. Não, a Lindsay Lohan é atriz, cara. Só que o problema dela não foi nem a excentricidade, cara. Foi que é amiga da Paris Hilton. Não, o problema dela foi que ela se entupiu de drogas de tal forma que ela, meu, passou a não conseguir mais conviver em sociedade, cara. Só fazia cagada. Tem o Charlie Sheen também, pô. Charlie Sheen acho que é o master. Não, né? o Charlie Sheen é mestre, né? Pô, ele fez uma festa agora, não sei aonde. Foi linkado. Ele alugou um país pra fazer a festa. Ô, louco, cara. Eu sei que tinha não sei quantos mil atriz pornô lá que estão fazendo um filme pornô inspirado na desgraça que na virou aqui. Na putaria que ele fez ali, mano. Cara. Tem o Hugh Hefner. Não, é aquele cara lá, né? Eu não sei onde vai acabar o dinheiro dele, né? Cara, eu não sei. Ah, não vai acabar. Não vai acabar. Cara, ele tem lucro por cada Playboy que é vendido no mundo, cara. Ele Playboy no mundo inteiro, cara. Ele é aquele negócio. Ele tem lá, esbanjou, fez aquela puta mansão, tem umas biscates lá que mora com ele. Mas ele ganha com aquele reality show lá um monte de dinheiro, né? Cara, deve ganhar com Eu não sei se a gente pode chamar de porra louca também, mas que tomou um tombo grande agora também foi o Silvio Santos. Milionário tomou um tombo. Ele era porra louca mesmo, né? Mas... Ele era só louco. Pô, foda que pagaram o tombo dele com nossa grana, né, velho? Ah, vamos perguntar pra ele. Ele está aqui ao lado. Mas eu não quero falar sobre esse assunto. Esse é um assunto que me comove muito. Eu estou numa fase difícil. É, se você puder respeitar, eu agradeço, tá certo? Tá certo. Ai, que bosta, cara. Pobreza pega. Eu sou rica! Pega, pega como sarna. Eu sou rica! Não, pensando em porra louca, milionário porra louca, tá certo que da ficção, mas não tem como a gente não falar do Tony Stark, né, cara? Porque ele é um cara que esbanja. Mestre, cara. Mestre total. É um cara que esbanja. É um cara que sabe que é fodão. Isso é importante. É verdade, é verdade. Ele sabe que ele é foda pra caralho. É verdade. Ele ostenta, mas ele ostenta porque ele tá acima da média. E tem uma cena cortada no Homem de Ferro 1, que é num cassino, cara. Tem no DVD até. No cassino ele chega, ele faz a roleta lá e... não sei quanto, uma quantia enorme lá, 500 mil no vermelho. Aí pá, tá lá preto. Aí ele olha pra mulher que tá do lado dele, não sei se é melhor ter 500 mil pra gastar ou perder 500 mil e tá pouco se fudendo pra isso. Puta que pariu, cara, pega, né, cara? Um vai embora. Aí tem umas gêmeas, cara, ele leva as duas pro quarto. Começa assim, eu já chego. Que cortaram essa cena? Nossa, porque é muito legal, cara. Ele leva as gêmeas pro quarto, cara. Ele é o comedor mesmo, né, cara? Diferente do caso, por exemplo, do Bruce Wayne, né, que na verdade a pinta de bilionário fodão, na verdade é uma máscara pra intenção que ele realmente tem, né, cara? Que é, de vingança, ele é complexado, né, cara? Ele finge ser um milionário excêntrico pra mascarar a sua verdadeira identidade, que é o Bruce Wayne melancólico e claro, o Batman. É verdade. Aposto que nem puta ele pega, só o Alfred. Ele come o Alfred. Não come ninguém, velho. É que o Alfred não tá cobrando, eu vou comprar ele mesmo, né? Não, ele tinha tudo pra ser um daqueles molequinhos mimados tosco, né, cara? Uhum. Aí a tragédia se abateu sobre a família dele e ele virou o Batman, cara. Família Wayne. Não, mas é outro perfil, né? São personagens assim que, apesar do Bruce Wayne pegar a mulherada também... O Bruce Wayne pega o Batman, não, mas ele é o Batman. É isso que é foda. Ele não tem vontade de pegar, ele pega pra fingir, cara. Exato, é a fachada de milionário excêntrico. O Batman não liga pra mulher. Essa é a verdade, cara. Ele não tem tempo a isso, né? Vamos colocar no mundo real. Se a tragédia do Bruce Wayne tivesse se abatido sobre outro playboyzinho, o que ia acontecer, cara? Tóxico. 20 anos tava morto, preso, sei lá, na clínica de reabilitação, cara. Você é um merda, cara. Ninguém viu o Batman assim, né, cara? Isso aí aconteceu quando a mãe do Charlie Sheen morreu, né? Falando em milionários da ficção, a gente não pode esquecer do personagem fictício mais rico da história, que é o Tio Patinhas. Puta, é verdade, né, cara? É um estereótipo de bilionário. Eu falei que ele é muito burruga, né, cara? Muito burro. Cara, mas, meu... Mas é o claro, único que eu conheço que nada em dinheiro, cara. Então, é impossível. Mas imagina se nadar num mar de moeda de ouro, cara. Tá, meu, é um negócio de maluco, né, cara? O mais engraçado é que ele mergulhava nas moedas de ouro. É. Imagina o traumatismo craniano não, que você não teria de mergulhar. Ele é tão rico que ele contraria as leis da física, né, velho? Afinal, ele pode. Alemão, se você se tornasse um milionário, você acha que você seria qual perfil? O milionário cuzão, o milionário gente boa? Cuzão. Não, ia ser... Gente boa não ia ser, cara. Não ia dar dinheiro pra ninguém. Milionário gente boa, o cara só acha o milionário gente boa quando ele dá dinheiro pra você. É verdade, isso é verdade mesmo, cara. Perna, eu acho que seria interessante você colocar um valor de milionário aí. Quanto essa pessoa tem? Oitavo mais rico do mundo. É, se você fosse um multimilionário, se você tivesse um milhão, o que você faria? Porque... Não, se você tivesse um top 5 de milionários, vamos dizer assim. Um bilionário. Então. É bilionário, né, na verdade. Então, eu não ia ser gente boa, eu não ia dar dinheiro pra ninguém, não ia mesmo. Mas o que o alemão falou é verdade, meu. Nego só acha que o milionário é gente boa se o cara te dá dinheiro, mano. E eu ia fazer igual o Nicolau falou em off, eu ia aqui na minha cidade, ia viver de um jeito rico e pra fora eu ia ser o... Milionário. Charlie Sheen. Ia morrer de sífilis, né, cara? Eu não ia chegar nos 50, não. José Ferreira. Eu acho que, assim, eu faria, no início, alguns investimentos seguros, como, por exemplo, investir em imóveis, tá? Fazer seguro as coisas Faria um investimento seguro de uma pequena parte, justamente pra, no caso de vir a falência, como aconteceu com vários milionários, eu tenho um aporte. E deixar no nome de laranja, né? É, não, claro, claro. Fazer um investimento seguro. Sem investir aqui no Brasil ou ia pra algum paraíso fiscal? Não, não, isso aí é independente. Investimentos diferentes, cara. Porque, meu, você não pode investir todo o seu dinheiro num número só. Faria não, uma mas série... tô falando, você coloca o seu dinheiro no banco aqui no Brasil, você toma um prejuízo. Não, mas eu não, quem falou em colocar dinheiro no banco, tô falando em comprar propriedades pra alugar, esse tipo de coisa. Fazer investimentos seguros e que tem retorno rápido. Uhum. Tá? É, uma pequena parte seria investido justamente pra, se viesse uma crise, eu ter uma forma de sair de alguma forma, sair bem, e com o resto de dinheiro é partir pra putaria, cara. Que tipo de putaria, assim? O que você faria, José? Ah, cara, eu... Dá exemplos aí de... Vamos agora ver as excentricidades de José Ferreira. Eu ia tentar de todas as formas mudar a lei da maioridade, né? Não, isso é só pra ele se sentir menos zoado, né? Só pra não ter sentimento de culpa. Só pra ter um... É só você comprar todos os juízes da infância e da juventude, né? Claro. Deixa todos eles no seu bolso. O cara quer ter um comprar respaldo. A infância. E aí, meu, ia partir não, pra diversão, cara. Eu tendo, sabendo que tem alguns investimentos ali, e tem uma pessoa de confiança que cuida daquele dinheiro, que vai gerir aquele dinheiro de modo a ele não se esgotar... Foi exatamente o que o Silvio Santos fez com o Banco Pan-Americano. Mas tá, então, porque não era alguém de confiança, eu tô falando. Tá bom. Aonde entra a questão da confiança. Ah, mas durou uns 60 anos. Ó, nesse mundo fictício do Zé Trilhardário, eu não ia ter uma filha nunca, cara. Verdade. Não, porque é isso, cara. Filha de amigo meu, pra mim, é mais velha. Minha é velha. Filha de amigo meu, pra mim, tem mais 18, então, cara. Põe 5 anos a mais. É, ali, não, eu dou um desconto. E você, Nicolau? Cara, você que tá quase chegando lá, né? Diga-se de passagem. Tô trabalhando pra isso. É isso aí. Esse é o objetivo. Vai ficar rico trabalhando, cabaça. Não, esse é o cabaço. Quando você tiver uns 90 anos, velho. Fica rico com 90 anos, mano. O perna vendendo droga já tá rico. Puta que pariu. Vendendo não, tá distribuindo de graça na internet cada 15 dias. Não, e detalhe, alguns já estão viciados nisso, cara. Isso aí é tipo droga cibernética, né, velho? Ah, cara, eu acho que eu tempo esgotado? Cusão. Eu acho que eu partiria mais ou menos pra essa linha do Zé, de fazer alguns investimentos seguros, de investir uma boa parte aí pra me render uma grana mensal, pra eu ter uma, pra não ter simplesmente um patrimônio fixo. Isso. Não, mas espera aí. A pergunta não é essa. O Zé já desvirtuou a pergunta, mas a pergunta não é essa. Eu tô pouco me fudendo com aquilo que vocês vão fazer com a grana em relação ao investimento. Eu quero saber se vocês vão ser milionários legalzão ou cuzão pra caralho. Cara, eu tenho um exemplo que é muito legal. Ah, o Zé tá me cortando aqui. Fala, filha da puta. Não, eu tô falando assim, legalzão pra quem, porra? Não, legalzão é você... Quando olha pra você e fala, o Zé é o legalzão. Ó, eu, pra não falar que eu sou ruim, eu ia dar 10 mil reais pra cada membro da minha família. E uma foto, porque ia ser a última vez que eles iam ir. Cara, eu tenho um exemplo de um cara que eu conheço aí, a gente chama ele de tio, aí, tio fulano. Não, fala o nome dele aí, meu. É, não vai adiantar que vocês não conhecem. Não, mas é algum sequestrador pode estar ouvindo. Não é pra gente saber. Bom, aí eu tenho ele como exemplo, e ele assim, ele tem muito dinheiro, tem o dono daquele rancho que eu falei e tal. E assim, ele gasta uma boa parte do dinheiro dele mensal recebendo amigos, recebendo família, recebendo uma galera e fazendo essa coisa legal, assim, cara. Eu tenho isso como exemplo. Se eu tivesse a grana, eu faria a mesma coisa. E é capaz de gravar um podcast ainda no rancho, né? Bom, já que você disse que eu desvirtuei, a resposta, então, pra, acho que a pergunta que você fez é, eu estaria pouco me fudendo pra qualquer pessoa, tirando, sabe, familiares mais próximos. E as menores de idade, né? É, não, estaria pouco me fudendo pra todo mundo. Quero nem saber, meu, se eu sou muito rico mesmo, se eu sou multimilionário, eu não tô nem aí porque é o que os outros iam pensar de mim, cara. Nem aí mesmo. Falou Ariadne, velho. Caga mal, né, velho? Não, cara, é real, cara. Corta é real. O pinto não adianta mesmo. Você fazer uma máscara aqui, não. Eu ia ajudar. Não, cara, ó, sem dúvida, se fosse comigo, cara, eu multimilionário, eu ia sumir, ia começar daí, velho, ia sumir. Vocês nunca mais iam ouvir falar de mim. Vocês iam ver na Fórmula 1 lá, eu lá, com duas supermodelo, bebendo, vendo Fórmula 1 ali, ia pedir pra pilotar, ia melar a corrida, pá. Não, melar mas, véio, a corrida? Mas cara, é aquela. Ia cagar na pista, é isso? E se eu quisesse? E se eu quisesse, rapaz? Sou multimilionário, pô. Ele ia fazer um flame shit, né, cara? Ele encheu o saquinho. Ele ia começar a tacar merda da varanda do hotel, assim, né, cara? Mas imagina você tacar aquele bagulho. O cara tá lá em Mônaco, vem o garçom, assim, servir alguma coisa, ele joga o garçom lá embaixo, né, cara? Não, imagina você tacar aquelas bolinhas de papel com caneta num carro de Fórmula 1, velho. Imagina o bagulho que vai fazer no capacete do carro. Foi o que o Rubinho fez com o Felipe Massa, né? Nossa! Você não, percebe, véio, que o instinto vândalo do Vinícius não morre, né, cara? Ah, cara, meu, ia ser igual o Clube da Luta, velho. Acentuou, né? Não, mas, velho, aí depois, se me desse na telha, vou voltar pra Marília. Ia dar aquela festa, velho, chamar tudo a galera, ó, tá tudo pago, já chegava de helicóptero, não falava com ninguém, obviamente, igual eu cheguei aqui hoje. Meu, aí embora, do mesma forma que cheguei, embora, meu, e nessa vida, cara. Vida louca, né, mano? É, e, cara, eu não esperava viver mais de 5 anos também, não, cara. Se foda, investimento, o caralho. Chega, não acaba, não. Você que morre antes. Você que tonto é quem fica pensando em dinheiro, velho. Mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta diferente pro Perno. Perno, o que você faria se você tivesse 1 milhão? 1 milhão? 1 milhão de reais. De Guaranis. Abriu uma tribo, né? 1 milhão de pesos argentinos. É, né? Não, se você tivesse 1 milhão de dólares, vai. O que você faria se você tivesse 1 milhão de dólares? Ó, cara, a princípio, com certeza, eu ia tirar umas férias aí de pelo menos uns 6 meses, cara. Já vai 500 mil aí. Não, assim, mas... É, você aí... vai Veracruz, então? Não, mas eu não iria em poucos lugares chiques. Eu iria em vários lugares, mas em conta, entendeu? Ah, eu ia conhecer vários pobre, lugares. Mano, mesmo não, ué! Perna, uma semana num lugar mais ou menos é 3 pau. Então, mas... Se você for falar de 6 meses, é 12 pau por mês, só nessa brincadeira aí você já gastou mais de 150 mil da sua... Do seu 1 milhão. Sim. Do seu 1 milhão. Então vamos lá. Sim, aí depois... Tá, 15% do seu 1 milhão, só o resto é 85%. Só tem 150 mil agora. O que você faz agora? Cara, eu ia investir em alguma área aí que desse grana. Sabe, assim... Ações do Google. Não, imóveis, ações talvez. Talvez, alguma coisinha aqui ou ali, dependendo, sabe? Mas é difícil falar porque, assim, eu não tenho uma educação financeira a ponto de saber o que fazer com 1 milhão de reais. Você tem dinheiro, sabe, pra comprar um carro. A única coisa que eu sei é o seguinte, que se... Dependendo da pessoa que for querer me ajudar, na verdade, ela vai querer pegar a grana pra ela. É, por isso você sacanear. Tem que ser pagar de mulher, largar, sabe, filho na mão. Tem que ser assim, rapaz. Ganhou o dinheiro e some. É. Some. Sabe, eu não sei. Assim, as minhas férias seriam garantidas, cara. Mas Do resto, assim, eu nunca fui de luxo, cara. Então, eu acho que, assim, não seria agora que... Eu acredito nele. O peão falando que vai ser uma laje. Nunca vai ser um podcast. Não, eu digo que, assim, eu não sou de luxo, mas não abro mão do conforto. Ah, essa é uma putinha de luxo. Mas assim, olha, eu milionário, eu poderia muito bem... Ô, pera, pra comer você tem que pagar quanto? Você é uma puta de luxo, então, cara. Ué, por que? Porque não tem preço, é caro demais. Eu como milionário, nada me impediria de chegar aqui, posso gravar o podcast aí hoje? Ah, pega esses 10 pau aí, vamos investir nessa porcaria aí, meu. Não é mesmo? Chegar, cara, eu sou milionário, vocês são meus amigos, gostam dessa porcaria, eu também gosto. Não, investe aí, cara, não tem como eu participar mais, mas manda bala, cara. Não é mesmo, velho? Isso aí eu acho que... Então, eu faria, mas é, cara, que a gente não vê assim, por exemplo, que o cara, por exemplo, que é milionário do mundo dos negócios, o cara não tem tempo nem pra família. É, quanto mais pro lazer. Quanto mais pro lazer, né? Então, assim, e não é mentalidade de pobre pensar no lazer, porra. É que não tava incluído na pergunta isso, né? Eu achei que ele era milionário vagabundo, assim. Eu também achei que ele era milionário, assim, da noite pro dia, aparecia, assim, um bilhão embaixo da minha cama. Foi o que eu tinha imaginado. Se é que cabe um bilhão de notas embaixo de uma cama, né, cara? De 10 anos. Dependendo da cama. Digamos que, por exemplo, você ganhasse 1 milhão e lhe fosse informado que é um investimento, por exemplo, assim, eu tô apenas exemplificando uma espécie de poupança, em que se você deixando esse 1 milhão lá na poupança, te renderia 10 mil reais por mês. Você se contentaria de deixar aquele 1 milhão lá e viver com 10 mil por mês, sabendo que você tem 1 milhão guardado? Pôr na poupança não é uma opção pra mim, né? Aplicar em fundo de investimento seguro. Um fundo de investimento seguro que te renda 10 mil. A questão é, você vai com esses 10 mil começar pouco a pouco, comprar suas coisas, casa, carro, aquele 1 milhão você não pode mexer. Você aguentaria... Tipo, ele fica 10 anos lá. É, né, você assim, aguentaria, né? Por exemplo, saber que você tem 1 milhão investido, guardado, e que esse 1 milhão tá te rendendo 10 mil por mês, você não mexeria naquele 1 milhão pra nada. Ô, mas é 0,... Na teoria, 0,1. Todo mundo aguenta, né, cara? Todo é, mundo assim, fala. Eu acho que eu aguentaria viver com 10 mil, mas eu não garanto que eu ia ficar sempre com 10 mil, entendeu? Não, mas nesses fundos, geralmente, você põe 1 milhão lá e pode tirar daqui 10 anos. É um bagulho desse, liga. É. E aí, quando você tira, tem 1 milhão e... 1 milhão e 1. Então, mas aí eu acho que depende, essa pergunta, a resposta pra essa pergunta depende do padrão que você pretende alcançar de vida. É isso que eu tô dizendo, porque você pode ter um padrão maior sabendo que você tem 1 milhão. Claro, você pode ter esse 1 milhão e investir bem em 3, 4 anos, tá com 2. É ou não é? É o que eu tô falando, você se arriscaria a investir 1 milhão pra tentar transformar em 2? E perder tudo? Ou saber que você pode garantir um salário de 10 mil reais pro resto da sua vida? Ah, eu tentaria alguma coisa assim, velho. Eu não sei. Eu, assim, talvez seja uma mentalidade pobre, né, porque é o que eu sou, mas eu acho que eu viveria com 10 mil e deixaria o dinheiro lá, porque eu sei que com um salário de 10 mil... Eu acho que com um salário de 10 mil eu viveria muito bem pro resto da minha vida, cara. Justamente é isso. É, meu, investe 5, investe 500 mil... E usa os 500 mil pra tentar dobrar isso aí, cara. Você vive com 5 mil por mês. É bom também, não é tão... É, já ia, aí já ia viver assim, não vai poder esbanjar. Mas será que também, né? Será que de certa forma isso, dependendo da pessoa, não pode se tornar um vício? Será? Igual fazer investimentos e arriscar investimentos pode se tornar um vício igual o jogo, por exemplo? Eu acho só se ele se der bem, né, no investimento. É igual o bingo, cara. O cara se dá bem, ele tenta de novo. O cara que investiu 1 milhão e depois de 2 anos ele tava com 2 milhões, você acha que agora ele fala assim, eu paro? Jamais, cara. Nunca. Então, e a questão é, o cara que perde 500 mil e sobra mais 500 pra ele falar, vou tentar recuperar os outros 500. Tenta recuperar os 500. Aí eu não sei. Então, velho. Essa mas que eu acho que tenta recuperar, mas no mesmo tipo de investimento, não. Acho que então. Aí ia ser muito cabaço também, né? É, porque tem isso também, né? Tudo bem, se eu pudesse fazer 2, eu faria. Mas se você perdesse a metade, você batalharia pra recuperar essa metade que você perdeu, né? É uma pancada. Cara, você recuperar, por exemplo, você tomou um prejuízo na bolsa de 50%. Pra você recuperar seu capital inicial, você tem que ter um lucro de 100%, cara. Isso é muito difícil. De 100% em cima do que sobrou, né, cara? Podendo perder, perder tudo, velho. Podendo perder mais 50%. É. E aí pra você retomar, você tem que ter um lucro de 400%. Então é um negócio complicado a bolsa, cara. Zé, mas nesse caso que você fala dos 10 mil, viver com 10 mil por mês, eu acho que até prefiro, sabe por quê? Porque se você tem lá sabendo que vai vir 10 mil por mês ali, aquele 1% do seu investimento, sem você fazer nada, você aproveita melhor. a grana. Isso é mesmo. Você, né, curte melhor. E você não se vislumbra, porque 10 mil por mês também não dá pra fazer certas maluquices que podem acabar com o seu dinheiro. Não dá pra fazer um terço das bizarrices que você pensa em fazer. Não, mas é 10 mil por mês pra um cara que não faz mais porra que nenhuma. Que não faz porra nenhuma. Nada. Porque a questão que o Vinícius falou, por exemplo, do cara que tem 53 anos e tem 2 bilhões e o moleque que tem 20 e tem 1 milhão. Assim, é a questão de aproveitar a grana e não acumular pelo fato de ter todo esse montante de dinheiro, mas saber o seguinte, você tá aproveitando aquilo que você tem? Essa que eu acho que é a questão. Né? Então, acho que o cara que tem lá 1% livre, lá 10 conto por mês, o cara aproveita, o cara vai dar um rolê, faz o que ele quiser. Porque, cara, tranquilo, pecado, cara, é ser avarento, cara. Se matar de tanto droga, puta, bebida, não é pecado. Cara. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Pecado é ser avarento, não lazar, hein? É, né? Cara, e assim, agora eu vou fazer uma pergunta de fundo mais... Agora é uma pergunta preocupante, as respostas que podem surgir aqui. Quero ver o que vai ser o corajoso de dar uma resposta aqui. Eu vou embora. Você vai embora? Alemão! Se um cara te oferecesse 1 milhão pra te comer, alemão, o que você faria? Eu não dava. E 1 bilhão, alemão? Não dava. Eu vou negar até a morte, né, cara? Nem pergunta a mim, nem porque eu sei que ninguém vai fazer isso. Se um dia aparecer bilionário aí, eu vou negar também. Se eu aparecer bilionário e alguém insinuar que eu dei o cu pra ficar bilionário, eu mando matar. É simples assim.